mesmo sem merecer. Engoli meu orgulho pra não te perder. Eu tentei ser família, tentei ser abrigo, mas você brincava com meu coração comigo. Eu via o passado batendo na porta e você fingindo que isso não importa. Eu era o homem que ficava em casa enquanto sua frieza me deixava sem nada. Eu me pergunto até hoje por quê. Eu me entreguei tanto pra você, mas eu aprendi na dor, na marra, que amor de verdade não vira guerra. Ela foi o meu caos, mas não foi o meu fim. Eu acredito no amor, águas passadas não me faz desistir. Eu vou vencer essa dor. Ela me quebrou por dentro, me deixou assim, mas eu não perdi meu valor. Ela foi o meu caos, mas não foi o meu fim. Eu acredito no amor. Eu tentei confiar, mas não dava mais. Toda vez era uma história, eu ficando pra trás. Curtidas e conversas que eu nunca entendi. O respeito que eu pedia, eu nunca recebi. Eu cuidando da nossa filha dia e noite, tentando ser forte, mas por dentro era açoite. Eu me vi sem saída, preso na solidão, amando sozinho, carregando perdão. Eu fui perdendo a paz, perdendo a razão, mas eu não perdi minha fé no coração. Porque quem ama de verdade não trai, e quem é homem de verdade não cai. Ela foi o meu caos, mas não foi o meu fim. Eu acredito no amor, águas passadas não me faz desistir. Eu vou vencer essa dor. Ela me quebrou por dentro, me deixou assim, mas eu não perdi meu valor. Ela foi o meu caos, mas não foi o meu fim. Eu acredito no amor.